Antes que eu caia no lugar comum de te odiar, me farei pó. Antes que eu caia no lugar comum de te odiar, me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, em barro nos transformar. Barro que vira copo, vira pá. Barro vira panela, vaso, pronto pra semear. Barro vira panela, pá, copo, vaso. Barro que vira ponte, barro que vira ponte, pra quando voltar ao pó, água sempre me encontrar. Pra quando voltar ao pó, água sempre me encontrar. Me farei pó. Antes que eu caia no lugar comum de te odiar, me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, água, me farei pó. Pra você, em barro nos transformar. Barro que vira copo, vira papo. Barro vira panela, vaso, pronto pra semear. Barro vira panela, pá, copo, vaso. Barro que vira ponte, barro que vira ponte. Pra quando voltar ao pó, água sempre me encontrar. Pra quando voltar ao pó, água sempre me encontrar.